Gospel Hits. Tua casa, Senhor, é o melhor. Gospel Hits. I'm so tired of politics and all this bad news. I'm so tired of chasing the moment instead of chasing you. I left the world wear me down, I'm desensitized. Jesus, keep my heart alive. Keep my heart alive. Only you can save me from a world that's breaking right before my eyes. Keep my heart alive. Louvor internacional também é sempre bom ouvir. Sanctus Real, Keep My Heart Alive. Teve antes Comunidade Internacional da Zona Sul, A Casa, e o Vaguinho com Muito Louvor. O primeiro bloco do Gospel Hits para abençoar aí a sua vida. No final do programa, todo mundo já sabe, né? Tem aquela linda mensagem de Deus para os nossos corações. É a mensagem bíblica. Mais uma vez, quero convidar você para curtir a nossa página no Facebook. Acesse aí www.facebook.com/RedeGospelHits. Deixe o seu recado lá. Eu quero saber onde você está recebendo o sinal do nosso programa. E o nosso site www.redegospelhits.com.br, um site completo com muitos conteúdos para abençoar aí a sua vida e a vida da sua família. Alôzão e beijão abençoado aqui para Jéssica Tavares, para Thaís Tavares, para Simone Lima Costa e a Lohane Gomes, todos de Patos de Minas, Minas Gerais. Para Maria Lúcia dos Santos, de Valença, na Bahia. Para Ninha Silva de Salvador, também lá na Bahia. Alôzão abençoadíssimo ao pastor Jesus Silva, ele que é nosso parceiro e retransmite o Gospel Hits. Para Emily Gomes e para o Pablo Araújo, todos de Rio Branco, lá no Acre. E um alôzão especial aqui também para Cida e o Valmir Moreira de Souza, eles que são da cidade de Sabino, interior de São Paulo. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. É muito bom estar na sua companhia aqui no Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Eu quero mandar aqui, né, um alô especial aos nossos parceiros, que são as emissoras de rádio e web rádio, que retransmitem o nosso programa aos seus ouvintes. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um. Quem quiser conhecê-los, é só acessar www.redegospelhits.com.br e depois clica lá em parceiros. O Gospel Hits, que está no ar há 6 anos. São 227 emissoras de rádio conosco aqui, graças a Deus, né? Que venham mais parceiros por aí. Alôzão aos ouvintes da nossa fanpage lá no Facebook. Ao Jonas Farias de Varjota, no Ceará. Você meio rápido aqui, muitas participações. Ao Patrício Ferreira em Maceió, Alagoas. Ao Fabiano Rodrigues em Água Branca, Alagoas também. Ao Fábio Galhardi em Atibaia, interior de São Paulo. Para Daniela Guimarães Lima, na cidade de Valentim Gentil, São Paulo. E para o Miguel de Souza Machado e a todos lá da cidade de Socorro, interior de São Paulo, onde nossa audiência é muito grande. A Lohane Gomes deixou um recado dizendo que ama ouvir o programa Gospel Hits. Fala que é muito bom e que também já caiu no gosto de toda a família. Amém! Manda um abraço em nome da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. Deus abençoe a você, minha irmã, e toda a sua família. E aos nossos ouvintes, claro, lá em Patos de Minas, sempre participando por aqui, toda semana. Outro recadinho é da Simone Lima Costa, que é da mesma cidade da Lohane, está dizendo que o Gospel Hits é muito bom e que Deus continue a abençoar os nossos irmãos na sintonia. Simone, manda um alô para o Ricardo e para a dona Zazá. Bênçãos de Deus, irmã, para todos aí. Obrigado pela participação. E um agradecimento especial aqui ao nosso parceiro Manuel dos Santos, na cidade de Santo Antônio de Jesus, que fica lá na Bahia. Agora tem Anderson Freire, Quebra de Orgulho. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na manta. Pra servir ao meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor.

os melhores louvores passando aqui no Gospel Hits para você, para sua família, para todo mundo ser abençoado em nome de Jesus. Teve então, diante do trono, porque estás comigo, Marquinhos Gomes, Não Morrerei, música nova, Jesus Cutry, I Belong to You, e começou com Anderson Freire, Quebra de Orgulho. Só lembrando, hein, no final do programa tem uma mensagem de Deus aí para o nosso coração. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits, e deixa um recado por lá. Quero saber onde você está recebendo o sinal do Gospel Hits. E por aqui tem mais alôs para Jumara Jocely de Almeida, na cidade de Moeda, Minas Gerais, ao José Carlos Couto, na cidade do Rio de Janeiro. Olha, eu quero também aqui destacar mais parceiros que passam a retransmitir o Gospel Hits. Vamos dar as boas-vindas à Arca FM 104,9 MHz, na cidade de Teixeirópolis, Rondônia, direção do Ananias da Silva. Boas-vindas à Da Paz FM 87,9 MHz, em Macaé, no Rio de Janeiro, direção do João Abreu. Boas-vindas à Metrópolis FM 104,9 MHz, na cidade de Buritama, São Paulo, direção do Ferreira Júnior. E boas-vindas à Rádio Web Toque Gospel, na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, direção do Sandro Coutinho. Já são 227 emissoras de rádio fazendo parte da nossa rede. Graças a Deus. E que venham mais, né? Muito mais. Boas-vindas aí aos novos parceiros e um beijão no coração de todos os ouvintes. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Aqui na sua rádio, os melhores louvores através do Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Muito prazer, eu sou o Xandelle, do lado de cá, retransmitindo o Gospel Hits pra você aí do outro lado, com muito amor, com muito carinho, né? Com muitas bênçãos de Deus para você e para sua família, independentemente da sua situação, né? Eu sei que muitos irmãos sofrem por alguma coisa. Olha, tenha seus olhos voltados para Cristo. Comece a refletir sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia. Confie no Senhor. Ele vai contar uma nova história de vida para você. Ele contou para mim, contou para várias pessoas e pode também transformar a sua vida e a vida da sua família. Não perca tempo se preocupando com coisas fúteis. A preocupação também é um pecado, sabia? É a falta de confiança. Tem que confiar em Deus totalmente. Confie, ore aos pés de Jesus. Ele vai ouvir, viu, meu amado? Pode ter certeza disso. Amém? Ó, daqui a pouco tem a mensagem bíblica por aqui. Alôzão abençoado para o André Rodrigues, de Presidente Epitácio, São Paulo. Ao Júnior Silva, na cidade de Tucuruí, no estado do Pará. Para a Poliana Costa, na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Ao Luciano Machado, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ao Edilson Carvalho, na cidade de Boa Vista, em Roraima. Em Portugal, na cidade de Arruda dos Vinhos. Quem nos ouve por lá é o Edson de Souza Siqueira. Aproveito aqui, né, para mandar um beijão no coração de todos os nossos ouvintes lá no exterior, curtindo através de uma emissora de rádio ou web rádio, que são aí parceiras do nosso programa. A paz, meus amados. Agora, Thales Roberto, como é bom poder acordar. Ouça aí. Ligou é Gospel Hits. Alguém que cuida da gente.

seguindo Jesus, seguiram dois cegos, clamando em alta voz, dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de nós. E quando Jesus chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse: Crede vós que eu possa fazer isso? E eles disseram: Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós cremos. Tocou então Jesus em seus olhos, dizendo: Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos daqueles cegos, eles se abriram, se abriram, se abriram. O mesmo Jesus que tocou nos olhos desses cegos, assim como Jesus tocou nos surdos, nos mudos, nos leprosos, é o mesmo Jesus que está aqui agora. E Ele quer tocar em você. Ele quer mudar a sua vida. Ele toca onde o médico não pode tocar. Ele toca onde ninguém tem coragem de tocar. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você precisa do toque dEle esta noite, levanta a tua mão, levanta a tua voz. Clame, clame, clame, clame. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Levanta a tua voz. Toque no Senhor. Toque no Senhor. Tocou-me, Jesus. As últimas aqui do Gospel Hits, Fernandinho, Tocou-me, Aline Barros, Casa do Pai. Gostou aí dos louvores de hoje no Gospel Hits? Louvores para engrandecer o nome de Deus, merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém. Antes de irmos para a mensagem bíblica, eu quero deixar mais uma vez aqui os nossos meios de contato, né? Quero saber onde você está curtindo, ouvindo e sendo abençoado aqui através do Gospel Hits. Acesse aí www.redegospelhits.com.br e deixe o seu recado lá em nosso mural. A nossa fanpage no Facebook é www.facebook.com/redegospelhits. Tem que curtir a nossa página e, consequentemente, deixar lá a sua mensagem, ok? Vamos agora então com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem de hoje é baseada em Mateus capítulo 20, versos 18 e 19. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus vive. No terceiro dia depois de sua morte, Jesus Cristo ressuscitou. Ele havia anunciado de antemão aos seus discípulos que seria crucificado e ressuscitaria. Isso também estava escrito profeticamente no Antigo Testamento, e foi o que aconteceu de fato no domingo pela manhã. Entre sua ressurreição e ascensão ao céu, ele permaneceu 40 dias neste mundo. durante esse tempo, foi visto muitas vezes por mulheres piedosas e pelos discípulos, com os quais comeu. Também foi visto por mais de 500 pessoas de uma única vez. Essas testemunhas poderiam negar a ressurreição do Senhor Jesus se isso não fosse verdade. Os apóstolos presenciaram sua ascensão ao céu. Enquanto os abençoava, Jesus Cristo foi levado para cima. Mais tarde, o apóstolo Paulo o viu em glória quando se dirigia para Damasco, lugar onde perseguiria os cristãos. De repente, brilhou uma forte luz e do céu o Senhor Jesus falou com ele. Jesus, portanto, está vivo no céu. Ele me vê, me protege, me ensina e me orienta. Tenho um relacionamento de confiança com ele. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Meu amado, minha amada, Jesus está vivo, ele te vê, ele te protege, ele ensina, ele orienta, ele quer estender as suas mãos para te salvar. Ele quer salvar você dessa triste história que você tem vivido há tanto tempo. Vamos colocar um basta nesse sofrimento. Chega de dor. Chega de viver como se fosse um lixo da sociedade. Você merece muito mais do que isso. Deus, ele é o dono de todo ouro, de toda prata. Você é filho dele. Esse Deus é rico, ele é poderoso. Ele vai te levar um dia lá para o céu, onde você poderá viver eternamente ao lado dele, sem lágrimas, sem dores, sem sofrimento. E para você chegar até lá, meu amado, você tem que se entregar agora a ele. Tem que confiar. Deus mudou a minha vida. Deus fez milagres impossíveis na minha vida. E eu tenho certeza que ele fará na sua vida também. Mas você precisa recebê-lo. Você precisa confiar nele. Entregue suas lágrimas ao Senhor. E pode ter certeza, esse Deus vai contar uma nova história de vida para você. Você será luz, todas as pessoas vão olhar para você e vão desejar servir este mesmo Deus, que só Ele, somente Ele, pode modificar as situações. Se você acha que não existe mais caminho e solução, que não há mais esperança para você, saiba que Deus, Ele abre vários caminhos, várias soluções, Ele te dá esperança. Comece a confiar agora nele, a partir de agora, em nome de Jesus. Entre no seu quarto, onde você estiver, ajoelhe-se diante dele e diga: eu quero me entregar a ti, Deus verdadeiro, que estás no céu, sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu entrego meu coração a ti, a minha vida, a minha história. Modifique agora, modifique. Faça que minha fé cresça ainda mais. Eu quero que as pessoas olhem em mim e vejam o Senhor. Que assim seja. Esta é a mensagem de Deus para o seu coração. Até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.